Salvador, bom dia. 3601 com a informação hotel para qualquer autorização. Delta 3601, na guarda de autorização de tráfego. Ascuta. Então, 3601, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível de voo 380, via Pezulu 21. A Pezulu 21, Bridge, confirmo, via Bridge, Pezulu 21, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Pirassununga. E após Pirassununga, chegada Pira 4 para São Paulo, Congonhas. Decola da 10, curva direita, saída Dael, Leda, Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5427. Confirmando então a primeira aerovia após o nível 380, Pezulu 21, não seria o Pezulu 10, não, senhor. Zulu 10. Afirmativo. TAM 3601, autorizado 380. Alfano Clama, Pezulu 10, Bridge, Pezulu 16, Bravo até Zulu, direto 3, direto Pirassununga, aguarda Pira 4. Decola na pista 10, direita após da El Leda, Motiva. Chamando 120, decimal 8, 5427, transponder. TAM 3601 com a informação hotel. Correto, chame pronto o estacionamento. Reportará. Salve Salvador, bom dia, 8265. Dia. Vicente Galtel, Guarulhos, 340. A gente pode chamar na frequência 198-1095? 1895, obrigado. Salvador, bom dia, Oceania 6251. Oceania 6251, bom dia, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Bridge, Ape Zulu 10, Ape Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle 120.8, transponder 5430. Autorizado, Guarulhos 360, via Ape Zulu 10, Bridge, Ape Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após a rota do plano. Decola da 10 curva esquerda, da El, Leda, Motiva, 1208 é a saída, 5430 transponder, chama o solo para posicionar, na posição 5, bom dia. Bom dia, confirmando a saída com curva à direita. Decola da 10, curva à direita, 2 segundos. Portão 05, autorizado acionamento e pushback, chamando o táxi, Oceania 6251. Vai chamar, obrigado. Autorizado, chama o plano do táxi. Autorizado, chama 3601. Delta 3601, estacionado, transfer ataque, POB 68, 3050, Galeão. Uma 68, 3,50, Galeão. Livre táxi, ponto de espera, pista 1-0. Táxi, ponto de espera, 3,60. Consultar 3601. Autorizado decolar 200 graus 099. Autorizado a linha decolar 010 para 3601. TAM 3601, decolou os 25, chame o controle em 120, decimal 8. Texta 3601, pode. Bom dia. Controle, bom dia, TAM 3601, desvio da EL, passa a 2400. TAM 3601, contato radar, tudo pelo 380 na série da EL. Normativo TAM 3601, solicita chance de voar, mote voar direto. Está autorizado Leda, aguardando o mote. Normativo, vamos Leda, graças a TAM 3601, guardado mote, para o 380. Na chegada Bonfim, a sua identificação desça para 4 mil pés, ajuste em Salvador 10014. Meu 4 mil pés, ajuste no 04, 35, autoriza voar bom? Autorizado. Leva bom, 35. Para puxa, estou dando a ponte. Autorizado, chame tanto pro táxi. Ajuda. 3601, passa 120, era 320, alguma chance de voar, mas motiva. 3601, solicite ao centro na frequência 251 e alterne na frequência 3395. Taxi 6251, alterna o Galeão, 5 horas e 30 com 168 a bordo, 6251. Quantas pessoas? 168. 168, ciente, livre táxi, via Índia Alfa, ponto de espera 90, Oxané 6251. Índia Alfa, ponto de espera 20, 61. 17 para 2000 pés, ajuste agora 1-0-1-5, autorizado ILSFC, reporte localizado. Autorizado em 2000 pés, ajuste 1-0-1-5, informará no localizador do ILSFC, o San 35 no pés. Oxalé 6251, autorizado a decolar, vento 210 graus, 109. Ali decola, mas esse voo. Xaner 6251, não decolou aos 40, chame o controle em 120 decimal 8. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, contato radar número 360 na frente da El. 360 da El, possível letra. Após 2000 pés, autorizado letra. Após 2000, letra. localizador da 3517. TAM 3517, chame torre na frequência 18, decimal 95. 1295, TAM 35. Salvador, boa noite. Bom dia, TAM 3517. TAM 3517. Bom dia, chame visual com a pista 10, ajuste 10095, pista molhada. Tente formar a visual, tá 3517. Coronel 7 está visual, copia. Ciente, e o trem? Baixo travado. Autorizado pouso, 200 graus, 119, TAM 3567. Tive pouso, TAM 3597. TAM 3517 no solo aos 46, libere à direita e táxi autorizado via Delta e Alfa, Juliet, portão 02, parte 1. Delta Alfa Juliet pro 02, parte 1, TAM 3517. 251-3395, bom dia. Alcance via Alfa Juliette pro Pátio 1. Pátio 1. Juliette via Alfa Juliette Pátio 1. Finger 2. Afirmo, posição 02. Juliette 02. bom dia, gol 1961. Adiante. Tem ainda a autorização Galeão, mesmo, vamos questionar. Gente, aguarde de conta.